no chão, papo na mão, as inimigas no chão. Rodinha lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão, copo na mão. As inimigas no chão, copo na mão. Galera lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão. Segura, segura, segura. A gente vai entrar o ano. Começar o ano de 2000, entrar foi esquisito, né? Tipo, entrar lá ele. A gente vai começar o ano de 2018. E aí? Lacradores totais. A gente tá ao vivo agora na Itapuã FM. E vamos fazer bonito. Os meninos vão chegar pra frente, por favor. Senhores, obrigado. Gatinhos, pá. As nossas inimigas são a inveja, a intolerância, a falta de respeito, a baixaria sem sentido, a violência, tudo aquilo que não presta. A inveja, a ganância. A gente vai jogar tudo isso lá nos quintos de onde jamais devia ter saído e vai pra frente, porque nós somos lacradores. Eu quero o exército e a mão em cima, só na lacração. Comigo aí, vem! Copo na mão, as inimigas. Joga! Ha! Ha! Galera lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão. Copo na mão, ha! Ca! Copo na mão. Salvadora lacradora, dando nas recalcadas. Essa galera massa, essa galera massa. Vai mostrar pro Brasil inteiro agora onde é que a festa começa. É Salvador, meu irmão! É Salvador! Desceu! Bora Itapuã! Desceu! Salto ok, cabelo também, é, tamo na luta. Sorriso e amor próprio já ajudam, tudo bem. Hoje tem look barco, autoestima lá no alto. Eu não sou fácil, eu nunca prestei. Eu dou trabalho mesmo, quem disse que eu sou santa? Tá procurando paz, namora pomba branca, não provoca não. E viva a curtição, em cima! Copo na mão, as inimigas no chão, copo na mão, as inimigas no chão. Rodinha lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam visão. Copo na mão, as inimigas no chão. Copo na mão, as inimigas no chão. Rodinha lacradora, dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam visão. Make ok, salto ok, cabelo também. Maiara e Maraísa diz: tudo bem, hoje tem do que bago. Autoestima lá no alto. Eu não sou fácil, eu nunca prestei. Eu dou trabalho mesmo, quem disse que eu sou santa? Tá procurando paz, namora com uma branca. Não provoca não, e viva a curtição. Liberte seu desejo, seu jeito de maluca. Lá vem chuva de lacre, prepara o guarda-chuva. Muita fecha frente até o fundão, o copo em cima, pede, vai, vai Salvador! Copo na mão, e as inimigas no chão, copo na mão, e as inimigas no chão. Claudinha lacradora, dando nas recalcadas, enquanto a gente brinda, elas tomam visão. Copo na mão, e as inimigas no chão, copo na mão, e as inimigas no chão. Maiara e Maraísa, dando nas recalcadas, enquanto a gente brinda, Rafael, Davi, vem! Brinda lacradora, ninguém vai me parar, eu vou continuar. Eu vou fazer aquilo que eu sempre quis. Espere a contagem pra fazer um brinde. Saúde essa Bahia, meu país. Diz, um, dois, três, vai! Copo na mão, as inimigas no chão. Copo na mão, rodinha lacradora. Enquanto inspiradora.